Nova, direita pro 230, Bravo, Quilândia. Direita 230, Bravo, Quilândia. Papa Tango, Juliette, Tango, Zulu, serviço radar terminado, 55 milhas Nordeste, Salvador, Chame, Aracaju, 120, decimal 3. Tá 3896, dispara nível de voo 050, chegada Mar. Bravo, Quilândia, direita 275. Direita 275, Bravo, Quilândia. Tá 3198, dispara nível de voo 060, chegada Mari. Tá 3296, redução para 250 mais. Tá com 1048, 4 horas, eu termino o galeão. 297, autorizar o táxi até o ponto de parada no 0, via Índia, quando lá pronto, somatou 886, 1016 no altímetro, no 0, no 6, bom voo. Frente via Índia, lá no ponto de parada 286, obrigado. Bravo, Quilândia, direita 285. Direita 285, Bravo, Quilândia. Havia solicitado? Pelo contato, eu tenho 350. Qual o nível que solicita? Então? 06140, soma do Recife, autorizado no nível 350, via Eucurístico 58. Decolagem no 0, primeira curva esquerda. Vestida saída Puca, transição Caju. 5167 no transponder, o controle em 1 no 9, decimal 35, 61140 da Oceanair. Na rota é por isso 58, ok? E o transponder copiado foi o? E a rota é por isso 58, confirmando para Recife 61140 da Oceanair. 02 o portão, reporte quando pronto, estacionamento push. Tá 3896, redução para 2.0 mais, forma caminhoneiro 2 na aproximação. 2.09, tá 3.98. redução para 2509. Salvador, 5595, assento da Índia, alta inversão. Afirmativo 5595, Ilhão, Juno 60 ao nível, pronto para cópia. Firma, prossiga. 5595 da Trip Airlines, prezado Ilhão, 1-60 ao nível, decolagem da 1-0, primeira curva direita, prefira saída da El Leida, pós Leida, voa direto Ilhão. 5164 no transponder, o controle em 1 no 9.35, trip 5595. Para o Ideal, zona 60, da cola da 10, curva direita, da El Leda, depois do Ideal. 5614 no transponder, 1935 ao controle, é o trip 5595. Só corrigindo o transponder, 5164. 5164, confere. Correto, posição remota, reposição do pronto, pressionamento push, trip. Portarão. Sente, mantém-se condições visuais, que antecipare seu porto visual com o local de pouso. Bravo Kilo Índia, direita 340. Direita 340, Bravo Kilo Índia. Então 3896, desce para 3000 pés, que negamos 0 no meio. 3000, 1-0-6, para 3296. Está livre, portátil? Está livre, não, portátil, não, portátil. Olá, 397, bom dia, contato radar, nível de voo 360, autorizado direto Lida. Bravo Kilo Índia, direita 030. Direita 030, Bravo Kilo Índia. Para o 360, voo de Lida, voo 397. Então 3896, reduza para 1909 mais. 7903, 2496. Então 3896, a operação para sequenciamento mantém a presença para o outro, limite ao curso do localizador. Limitado pelo localizador 3296. Bravo Kilo Índia, direita 190, autorizado sinal LS, após estabilizar. Direita 190, para sinal LS. Completa sinal, chama em torno noite decimal 6, Bravo Kilo Índia. Completa sinal, chama torno noite 612, Bravo Kilo Índia, grato pela colaboração, bom dia. Nada, bom dia. Então 3896 para o curso do localizador, direita 065, desça para 2000 pés, que negar 06. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2065, para estabilizado LS, 3896. 3192 para possível desvio. Então 3198, desce para 3000 pés, que negar 10 no meio. 3000 pés, 10 no meio. ciência, porta na remetida, vento 120 graus, 109, Bravo Kilo Índio. Reportar na remetida, Bravo Kilo Índio. 190 após a autonomia de 3 horas e 30 minutos, alternando galeão. Galeão, confirma o POB autonomia? POB 180, autonomia de 3 horas e 30 minutos. Afirmativo, gol 983, procede seu táxi em frente, Índia, no ponto espera chamador 886, ou altímetro no 096, bom voo. Altímetro 1090, procede via Índia, reporte o altímetro 1189, boa. 1189, boa. Livre, Romário Cabral. Alô. 6140, coordenação de solo. Está passando um Boeing da Gol 737-800 agora. Sua cauda após o tráfego. Coordenação de solo está livre. 102, é portátil. Mais 8, redução para 1909. Jogo para 2 mil pés, que negamos 0 no meio, autorizados na ilha, esse reporte estabilizado. Gente, costuma aproximação, reporte dano, 389. Além mantém, capseiro no ar. Bravo Kilo Índia, iniciando a remetida no ar, para circular a visão para na sétima, com cancelamento na presença. Circulando cancelado de 4-1, inicialmente proa norte, Bravo Kilo Índia. E a porta final 3 milhas da 1-7. Proa norte, a porta 3 milhas para a 1-7, Bravo Kilo Índia. Vento 130 graus no 09, autorizado a colapso no 0. Autorizado a colapso, boa, Romário. Goma 397, Semi Recife no 25, decima 1, Alter 1033, decima 25. Obrigado. Interno bastante travado, 3896. Gente, a aeronave já iniciou, informaram que está livre, 3896. Vento 96, vento 120 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso 910, tá 3296. 983, decolagem 43, controle 119, decimal 35. 935, bom dia. Tráfico Índia, autorizado, curva base, a porta final, para 97. Autorizado, curva base, reportará na final para 97, Bravo Kilo Índia. 595 a 14. Afirmativo, reposto quando pronto para o táxi 595 da Tripe. Portará para o táxi. Manda gols 43, controle 19, decimal 35. 3198, complexo final, chame torre, no 8, decimal 6. Tráfico cruzado. Tráfico Índia, vento 130 graus, 08, nós autorizado pouso, pistino 7. Pouso autorizado, 97, bravo quilo Índia. Zona 64, horas, alterna Natal. Para 3 mil pés, que negando a 0 no meio. Tá 3896, solo 45 direita, solo 219. Direita 209, bosta. 198, vai passar, já vieram bastante. Tá 3198, continua a aproximação, fora aí, tá livre. 96, tá aqui, Alfa, Kilo, Pate 3. Sua posição é a 08 do Pate 3. Quando lá tem o sinalizador. Alfa Kilo Pate 308, tá 3289. Só confirmando é 08, posição 08 do Pate 3, ok? 08 Pate 3, 3289. Oito, vento 160 graus, 08, nós autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso na 10, 398. Tráfico Índia, solo aos 47, confirmando, parte da barra, autorizado cruzamento e Air Mativo 35595, tem táxi autorizado via Índia, Pátio Índia. No ponto para quando pronto, chama a 808 meia dúzia, o altímetro marca 1096. Bom voo. Air 35595, muito obrigado. Índia, voo 050, chegada Mari. 050, Mari, 1260. Azul 4207, 2000 pés, esquina Galo 0 no meio, autorizado sinal 10, reporte estabilizado. 2000 no meio, reportará 4207. Goma 260, está autorizado direto TAP. TAP 260. Zero, a linha aí mantém, capsule 10. Do 98, solo de 49, direita solo, 219. Após início do Oxené, a Lima tem que observar no zero. Oxené 140, 160 graus, 069, autorizado a colapso no zero. Zulu, bom dia. Lima, Kilo Zulu, autorizado a porta na Mapá, aqui 17. Livre táxi, seguindo o Lima Kilo Zulu, o Tam Tam reporta para cruzar o 17. Gol 1983, restrito nível de voo 340. Chame Recife, 128.8, alterne 126.0. Restrito ao 340, vai chamar centro Recife em 1288, alternando 1260, gol 1983. Cruzado na linha solo 21.9, Lima Kilo Zulu autorizado, cruzado 17. Controle de Salvador é Oceané 6140. Oceané 6140, contato radar, nível de voo 350, saída PUCA. 350 PUCA, 6140. Azul 4207, complexo final, Samitor, Rio, no noite desse momento. Controle Oceané 1140, pode voar PUCA no presente? Autorizado, Oceané 6140. Obrigado. Aproximação, informarei que está livre. Cruzado, cruzado 735, na Lima, solo 219, ó, tantão. Azul 4207, vento 160 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Pouso, 5595, decolou de 52, controle 119, decimal 35. 1935, muito obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o Trip 9, perdão, 5595. Trip 5595, bom dia, contato radar, nível de voo 160, autorizado direto, Lida. Lida, 5595, grato, 160. Você era o 2704, não escuta? Gol 260, desce para 3.000 pés, que negar no 0 no meio. 3.000 no 0 no meio, gol no 260. Está livre até o 3 Lima Kilo Zulu. Afirmativa, o Tango acude ingressando para 3. Puxa, que legal. Washington para o 260, após o capitão autorizado o procedimento. Autorizado, Golo 6, Golo no 260, reporte estabilizado. Tente autorizado, chama o cara estabilizado 260. Azul 4207, bom dia, ataque via alfa, reporte antes do ataque 6, Juliette, por gentileza. Afirmativo, pronto, cópia. Lima Kilo Zulu, Salvador Guarambi, uma centena, um plano Yankee. Na 220 milhas de Salvador, cancele prossegue visual no 085. Decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída Arbó após direto Guarambi. 5176 no transponho, o controle em 1 no 9 decimal 35, Lima Kilo Zulu. Manda o nível completo inicialmente para o 100. Essa é a resposta do próprio fracionamento de Zulu. Afirmativo, Alfa Tango Tango. Também copia uma centena Ilhéus. Alfa Tango Tango Salvador Ilhéus. 100 nível, grupo 677 a rota, decola da 10 primeira curva direita, sai no PC da saída coral, 24 Cogino, aciona o transponder padrão, controle 109.35, Cogino, aciona 0263 no transponder, opção de campo, 0263. Ao 45, ao TR 1126.85. Bom dia. O azul 4207 ingressa via Juliette 01 no portão. Pole position.